Carla, a tua voz quero escutar no secreto. Tu estás, a tua voz quero escutar. Subir ao monte e ficar lá, a tua voz quero escutar. No secreto tu estás, a tua voz quero escutar. Santo é o Senhor, meu Senhor, santo é. Vou me consagrar, me santificar, como Ele é santo, santo. Santo.